Natal. Oh, noite santa de estrelas brilhantes, em que nasceu o bom Jesus Senhor. Triste era o mundo em dores torturantes, mas Cristo veio ofertar seu amor. Oh, quanta esperança a terra inteira veste.